esquerda, na rua 280. Ok, Sérgio. Voo no 604, estabilizado. Afirmativo, agora estabilizando o localizador, voo no 604. Está dando embaixo, confirmou embaixo. Ok, graças. Boa noite, voo no 604. Em Salvador, boa noite, voo no 604, final ILS Aceita 10. Gente, quando a aproximação informaria que está livre no 604. Guardando, está livre, voo no 604. Qual a sua informação de tráfego? Tem um tráfego da Força Aérea a 2 mil pés. Afastado em torno de aproximadamente 4 a 5 milhas da final da 10, no setor noro, que não interfere. Sim, chegou no 604. 52 no meio, boa noite, Aracaju, 190 autorizado, decolagem turno 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199, decimal 8, aciona 5557. 224 Passaredo, solo 246, bem-vindo, ali atrás direita, 1219, do alvo. Afirmativo, obrigado, 1219, até já. Volta por. Repetindo, solicito 150, 152 ou no meio. Entendeu? Ok, ciente, a partir do. Até 130, prossegue conge. 150, mantém a saída pública, firma, mantém a saída pública, Solo Salvador, muito boa noite, é o 2224 da Passaredo. Repita para Conde, para o 2226, por gentileza, meu amigo. Ok, só um minuto, Passaredo 224, Axia, Alfa, Juliette, Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Juliette, Pátio 3, 2224. Ok, disco 216, está autorizado no 30, modificando a saída para Conde, com a curva esquerda, modifica transponder para 0263. Gente, bota hoje. Está travado, bom no 604. Pouso autorizado no 0080 graus, 11 nós. Livre, pouso, bom no 604. O meu Golf confirma o pato que se encontra. Saída Puca, transição Caju. Ficando 06 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 140. Esquerda 140. Quadro, bem-vindo, solo S50, direita 219, solo, vou livrar. 219, Olimpiada, vou na 604. boa noite, equipe 5591. 604, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, voo 1604. Esse é para o 050. 050, o 5591. Podemos mandar uma bomba da PVC? Autorizado pro de bom. Ah, se for possível, a gente paga pra uma dona, né, presidente? Mantenha pro de bom, 5591. Valeu. O Pelicano 06 já está estabilizado. Pelicano 06, escuta. Pelicano 06 estabilizado no MS. Ah, sim, está estabilizado. Chame em torre em 11895. 11895. 8, aciona 5550. Dan 3662, autorizado nível 370 para Natal. Na Pedro 10, curva esquerda na saída Puca, transição Zipar, o controle 19.8, transponde 3550, tá 3662. Posso estacionar 3662? Sim, tá 3662. Pô, 62, companhia, por favor. 080 graus com 119, esposa autorizado. Salvador, boa noite, o Azul 4298, cliente da Whisky. Azul 4298, boa noite, identificação, desde que mantém o 050, chegar a mais. É bastante pedido ali, poder repetir? Desde que mantém o 050, identifique, chegar a mais, Azul 4298. 050, 4298. Confirma? Acabamos de entrar no, na posição 10 do câmbio 1, ok? Ok, boa noite. Boa noite a você, muito obrigado. Para o 060, azul 4235. 32.000 pés, voz estabilizada. Para estabilizar o 2.000, tá pegando 3. Solo Salvador, eu chamei 630 por feedback de funcionamento na meia dúzia de posição. Confirma, não copiei. Eu chamei 630, posição meia dúzia, puxa funcionamento. Autorizado, pushback, sinal é porta táxi, 3 no céu. Para o full estacionamento, bom no 889, portão 8. Bom no 889, está autorizado, puxa o portão. Autorizado, puxa o portão, chama a taxa, bom no 889. November 801, Whiskey Whiskey, descent 4000 feet, Aman Arrival, QNH 1011. Descent 4000 feet, QNH 1011, 1 Whiskey Whiskey, roger. Salvador, boa noite, 358, informação de decola para Fortaleza. 358, Fortaleza, 370 autorizado, defesa urano 9. Decola pistão no 0, curva esquerda, saída mão, transição frost. Controle 119, decimal 8, aciona 5552. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10, com curva esquerda, bom frotinho, defesa urano 9, controle 198. Correto, reporte push, 328. Solo Salvador, boa noite, é o passaredo 2224, informação Whisky. 2224, para João Pessoa, 190, decola pista no 0, curva esquerda. Saída Momo, Cogbo, após direto. Controle 119, décima 8, aciona 5570. Ok, senhor, apenas corrigindo a autorização para Juazeiro do Norte, ok? Então, autorizado Juazeiro, nível 190, a saída, decolando da 190, saída Momo, transição Moroti, Cogbo e após, voo direto. Transponder é 5570, o passageiro 2224. O 224 está correto, mas vou te... só salientando a saída. Saída Momo, após voa direto Cogbo, após direto Paulo Afonso e após direto Juazeiro do Norte. Controle 19.8. Ah, positivo. Saída é Momo, Cogbo, Paulo Afonso e depois Juazeiro. E 19.8 é o controle. Obrigado, senhor. Estabilizando no ILS 6303, pista vista, baixar travado. Complete a aproximação, torre 1, 1895. 295, boa noite. Torre, boa noite, Xané 6303, final 10, baixar travado. 6303, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 080 graus, 109. Pouso autorizado, 6303. November 801, with Chris, reduce to 220 knots. Reduce speed to 220 knots, 1 Whiskey Whiskey. Chamei a 13 no 0, taxi é índio, ponto de espera da 10, torre 118, small 95, Kinigão no 0, 1 no 1. Deixa atualizado, taxi é índio, ponto de espera 295, 10, 1 no 1 no CNH, proxenário 63. Na borda, taxi é índio, ponto de espera da 10, torre 198, decimal 95, que negão no 0, 1 no 1. O limite do corredor, descendo para 3 no pé, 4, 2 no pé. Mantém 5 mil, senhor? Para 2 mil pés. 2011, tem condição de incrementar a velocidade? Ah, seria mais 2000 pés é posto estabilizado, 5591. Olha pra dona, senhor. Autorizado. Salvador, Santo 3662, ponte 0, pronto, pushback, Santana. Diga. É o número 1 agora? Afirmativo, reporte estabilizado. Você vai pro externo então, tá? O negativo, mantém duna e se tiver condições, intercepta nessa proa. Tem condição, né? Perfeito, mantém a proa de duna, intercepta no casador, se possível, nessa proa. Ok. 4235 da Azul, sobretor, direita, proa 240, limite 25 milhas após duna. 4235. Proa 240, limite 25 milhas após duna. 1435. 4298, reassuma a navegação, proa de duna, 2 mil pés, reposta estabilizada. Proa de duna, 2 mil pés, 4298. Solo 2301, direito, 121, décima 9. 219, boa noite. Chaliek, proa de Mari, reporte para descida. Desce para 50, visto Chaliek. Coisa confirmando que sou, puxa. Peraí, 662. 2, autorizado, puxa, portáxi. Atualizado, pois vai que são neto, então 3662. Redução para 180-180. 180 com a 2 a ver. Nossa autonomia está em 3 horas e 40. E nossa alternativa vai ser Salvador. É, táxi é 7-3, depois são 7-3, reposta, 5-2 no erro. Então vai prosseguir no táxi até a entrada do... até a saída 4 e 3, confirma? Afirma. Tá ok, vou seguir a guarda. Paulo, boa noite. Também é 3 na 3, livrou, tá na Alfa, você escuta. 3 na 3, tá aqui Alfa, porta ainda chega. Bom, entendeu que é pra reportar a próxima Juliette, né? 3 na 3. Passando o duna, interceptando o localizador, 5591. 5591, no guarda transferência para a torre. Ok. No complete a aproximação, torre 1895. 285, grado, boa noite. É o número 3 na aproximação. A aeronave que o precede está na posição de 12 horas a 10 milhas, mantendo 4 mil pés. É um Fox 2 Tango Alto. Ok, sem problema. É até os 70 mesmo, você pode dizer? Pode prosseguir até 3 mil pés, 4235. 3 mil. Controle, Salvador, boa noite, Alexandre 63, tudo certo. 310, submantenha 2350 na saída PUC. 350 saída PUC, Alexandre 63, 310. November 801, Whiskey, Whiskey, descend 2000 feet, Grenade 1011, via left approach, report on localizing course. Ok, descend 2000 feet, Grenade 1011, and third ILS approach for 1 Mr. Whiskey. And reduce, if possible, your speed to 180 knots. Alright, we'll do that for you. 298, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 4298. E só aguardando a aeronave no push, saída conflitante, nível mais alto. Aguardo. Ok, tá na guarda aqui na entrada do 43. Salvador, boa noite, Azul 4298, final de 11 milhas e meio. 4298, boa noite, número 2 na aproximação, guarda pista livre. Algum 1889, decolado 05, controle 11980. 1989. Olha, 1889. 889, sub, mantenha o 360 da EL. 360 da EL, 989. Pode voar da EL, da presente? Após 2000 pés, autorizado. Obrigado. Azul 4235, e assuma a navegação na proa de Duna, descendo para 3000 pés. Descendo para 3000 pés, na proa de Duna, Azul 4235. Salvador, está 3258, pushback, acionamento 03. 3258, aguarde. 801, with Chris, you have condition reduced to 170 knots. Roger, we're reduced to 170 knots, 1 Whiskey Whiskey. 1, 3682. Livre táxi até a ponte de pedra da museu, eu chamo a torre em 18203, dá 3662. 12 no meio, segue o tráfego da TAM, ponte espera da 102, 1 no 8, 95, negar 101. Gente, 101 no estado, tráfego da TAM, ponte espera mais 14, 103, 13, 13, vento ao ATR, no táxi, segue Juliette, pontão 04. Juliette pro 4, né, 3, 03. 04, confirmado. Da 3258, coordenada de solo, aguarda Airbus da Avianca parquear no 04. Após autorizado, puxa, porta-táxi. Após a Avianca no 04, coordena livre táxi, livre o puxa, 3258. Solo Gol no 604, tem informação. Vou no 604, Fortaleza 370, autorizado, VIP Zulu 19. Escola piscina 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frode, controle 119.8, aciona 5562. Roda push, vou no 604. Trip 5591, solo 08, direito no 21, décimo 9. 29, de Valdez. 28, pouso autorizado no 0, vento 08, 0 grau, 09. Teve pouso, 4290. 1, Alfa, Juliette, portão 4-3, atenta ao sinalizador. Alfa, Juliette, portão 3, atenta ao sinalizador. 143. Salvo, TAM 3662. 3662. Confira na frequência da torre, por favor. 1-1-8-95. 1-1-8-9-5, gente, TAM 3662. Torre Salvador, TAM 3662, ponto de espera do 1-0, pronto. Gente, 3662, mantenha o ponto de espera do 1-0. Mantém a pressão, 3662. 8. Tá aguardando aqui, parece que o trip tá bem na retaguarda na nave aqui. Assim que ele liberar, a gente inicia aqui. O 512 no meio tá escrito sol. Um pouco mais à frente pra liberar o pushback da aeronave? Ok, vamos avançar um pouco mais. Obrigado. Yeah, I left approach. 1895 clear, last approach. 118.95. Em alinhar e decolar 5 autorizado? Afirmo. Gente, após a aeronave da curtíssima final, alinha e mantém. Alinha e mantém, pode passar a aeronave na curtíssima, então 3662. Salvador Tower, Falcon 801, Whiskey Whiskey is with you on ILS 10 approach. November 801, Whiskey Whiskey, continue approach, wait for landing clearance. Do approach, wait for landing clearance, 1 Whiskey Whiskey. Outro 4298, solo Zuno 0, liberando a direita, solo 121, decimal 9. Liberando a direita, chama o solo em 121, decimal 9. 4298, azul, obrigado, até já. Até já. Se possível, agilizando a liberação da pista. Afirmativo, tá ligando já. Torre 1895, bom pouso. Vai completar, chama a torre 61895, azul 4235, boa noite. Bora. 6310, da Oxalé, chama em Recife 12685. Recife 12685, Oxalé 6310. 1889, Recife 125.1. 251, boa noite, estimada. 5296, aguarda dois pousos após a motorizar a decolagem. Exatamente, aguardando o tráfego e aguarda a condução. Number 801, whiskey clear to land runway 10, wind 09. 0 degrees 110. Clear to land runway 101, whiskey, whiskey, roger. Decolada 12, controle 119.8. 119.8, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3662, passou 1400 mais. Boa noite, 3662, subiu uma tenha, o 370 na saída PUCA. 370 saída PUCA, TAM 3662. Solicita voo direto PUCA. Autorizado PUCA, TAM 3662. Direto PUCA, TAM 3662, grato. Com 3 horas. Autorizado táxi, Índia, fonte esperada no 02, 1895, ligão no 01, 382. Teve táxi, fonte espera 295, 1011, 382. 121, décima 9. Atento ao TAN, iniciando o TAN, 2098. Gente, autorizado ingresso de Zete, ingresso compático, botão 3, visual, coronado da TAN. Azul 4235, livre pouso no 0, vento 090 graus, no 09. Autorizado pouso para azul 4235. 5516, após a aeronave na curta linha, mantém 1-0. Após a aeronave na curta linha, mantém 1-0. É. 801, whisk, approve tax via Alpha, Juliet, April 3, position 01 to April 3. Juliet, taxiway Kilo is closed. Do we all can progress? 5, direita, 121, decimal 9. Libera direita, azul 4235, chamará 129. Vamos, Salvador, boa noite, azul 4235, livrando. 235, Alfa Juliet, passe 3, posição 07, passe 3. Pela Alfa Juliet, pátio 3, posição 7, azul 4235. 1858, boa noite. Alinho, mantém pistão no zero após a rolagem do trip. Alinho, mantém um no zero após o trip, 3258. Papagô, Oscar Papagô, 2000 pés, reposta pisada LS. Tiro 0, 1 hora. Tiro 2, 1 meia, decolou, 1 no 7, controle 1 no 9, 8 0. 1 no 9, 8 0, 5 2, 1 meia, obrigado, boa noite. Poli Salvador, boa noite, triple 512 no meia. 512 no meia, submate 130 saída Conde. 130 na Conde, 512 no meia. Decolagem autorizada no 0, vento 0,8, 0 graus, 1, 0, 9. Decolagem, não tem 8, 5, 8. Autoriza voar direto Conde ou Triple 5, 12, 1, 6? Autorizado do Conde, 5, 2, 1, 6. Autorizado, grato. Salvador, passaria do 2224 para pushback acionamento. O passaria 2224 confirmando posição 02 do PA3. Afirmativo. Autorizado, puxa por táxi. Reportará para o táxi, 2224. Boa noite. Ali, Salvador, boa noite, 3258. Parte carga mesmo aqui, né, pro azul? Afirma, azul 4235. Taxou via Juliette devido à tensão daqui, ó. É, mudaram aqui sua posição pra posição 04, 3435. Zero na Momo, 3858. Passaria, Santa 662, pode chamar o centro? Afirmativo, em 1-2685, 3662. 3685, pode. Paulo Salvador, trip, muito boa noite, trip 5393, seguinte na informação Whisky, quanto o autorizado já está pronto para a troca da pesquisa. João Pessoa, 190, autorizado, 5393, para sair com o 677, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5001. Para Maceió, saída Puca, transição Caju, primeira curva esquerda, controle Salvador 5198, aciona 5001. Correto, é porta push, 5396, 93. Porta da push, 93. Vitor Tchaliego, complete, aproximação, torre 1895. Torre 1895, Vitor Tchaliego. Oi, Salvador, boa noite, é para falar no Vitor Tchaliego, estabilizando o localizador. Vitor Tchaliego, boa noite, chama no externo, vai ser gravado. Informa que a intenção mais do ano para cancelar e pousar visual na 197. Sim, a gente está um Vitor Tchaliego após externo, gira base pela direita, 197. Após externo, base pela direita, 197, certo. Passareiro 2224 para o táxi, 60 a bordo, 7 horas de autonomia, Fortaleza como alternativa. Passareiro 224, táxi autorizado, pátio Índia até o ponto de esperada 10, vá com a torre 1895, ajuste 1012. Sente, pátio Índia, ponto de espera, torre 1895. Aeromédico, meu nome é Golf, autorizado 210 Recife, decola pista no 7, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5556. Correto, POB autonomia. Acionamento táxi 2895, meu gol. Passaria 2224, linha decolar da 1 a 0, vento 080 graus, 089. Linha decola, 2224. O Vitor Tchaleco está na base pela direita da 1 a 0. Gente, Vitor Tchaleco. Romeu Golf, boa noite, de fracionamento, chama táxi. Salvador, boa noite, Acionar 63, zona 3, para o Whisky, atualização Guarulhos. É, 613 Guarulhos, autorizado 360, via Pesulu no meio, decola pista no zero, Cuba. A direita, saída da El, Leda Bridge, controle 199, acima 8, aciona 557000. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita da El, Leda Bridge, via Pesulu 10, a mais da Pesulu 16, BHG 13, pós-comporta. 557-613, ponto, do Chanel 63, 03. Porta pronto, posto menos 3. Chamada pronto, chamada. Pouso no 7, vento 09, 0 graus, 09 não. Livre, pouso no 7, tchau, Leco. 907, identifique, desse mantém o 040, chega da bomba. Confirme a frequência do controle? 119.8. Boa noite, bom trabalho, boa semana, bom final de semana. Obrigado, você também. Salvador, muito boa noite, este é o passareiro 2224. Passareiro 2224, submantém o 190, está em contato com a passareira Momo. No perfil da Momo, subindo para 190, 2224. Oscar Papa Golf, complete a aproximação, torre em 11895. Pronto, obrigado. Oscar Papa Golf, corrigindo. Vitor Tchaleco, são os 22, qual o pátio? Nabata, sim. A gente tem autorizado o backtrack, livrando Nabata. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, continua a aproximação, chama na externa, passando travado. Camará. Boa noite, Gol 9278, desse mantém o 050 direto TAP. 050 TAP. Oscar Papa Golf, pouso no 0 ou no 7? Ou no 7. Autorizado base pela direita no 7. Golf. Boa noite, 2305, desça ao 060, chegada Mário. Mário, Nova Golfo, livre pouso, 17, vento 090 graus, 089. Golfo, livre pouso. Tá bem? Livre táxi, se chama na papá. Manter a posição, Romeu Golfo, tentar acabar na curta final da Una 7. Salvador, 5555, boa noite. Boa noite, 5555 na proa de Bonf, reportando para a Edal de descida. 5555. Táxi, voo na linha 04 com 189 a bordo, 3 horas e 29 Recife. Recife, qual autonomia? 3 horas e 29 189 a bordo. Aprovado, táxi, direita Índia, Alfa até o ponto de esperada 10, lá com a torre 198.95, ajustado 1012. Índia e Alfa, lá de 295. Restrito agora ao 070-2224. Total 9907, desse mantém o 080. Confirme, 080 para o total 9907. Afirmativo, 80. Tráfico que o restringe, posição de 11 horas, 10 milhas, subindo para o 070. Gente, desce para o 080, total 9907. Passareiro 2224, informa o tráfego à sua direita, posição de 2 horas, aeronave a 8 milhas, passando 1 centena em descida para o 90. O tipo da aeronave é um Boeing 722. Afirmativo, temos o colega aqui no esquece. Nome 04, decolagem autorizada no 0, vento 090 graus, 089. O gol no 076, Mário. Descida para 070, o gol 076. Total 9907, prossiga para 2 mil pés, reporte estabilizado, tráfego superado. Desce para 2 mil, reportará estabilizado, total 9907. Passaria 2224, sem instrução, 190, 190. Sobe agora 190, 2224. Com 9278, prossiga para 2 mil pés, o ajuste 1012, reporte estabilizado. 12, 2 mil, reporta. 305, Projetap, descendo ao 050. Descendo ao 050, Projetap, 3305. Ou no 076, Projetap, desce ao 060. Projetap, 060, 076. Estamos batendo 204 nós por orientação de vocês. Permanece ou está liberado? Confirma, controle. O gol no 076, confirma a velocidade? Fica a critério, gol no 076. Vai seguir tráfego na posição de 12 horas a 12 milhas. Um R2 220. CP 52 no meio, agora 6 milhas a ingressar na terminal Aracaju. Mantenha 130, chame controle 120, decimal 3, se visar a terminar. Um ajuste para o total? O ajuste é 1012012. 1012, muito obrigado. 099. 1604, submantenha o 370, sai da mão. Como? É a saída, só meu 370, 604. Controle 1, 9980. 98, controle, Romeu Golf. Médico, Papá Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, contato na decolagem, submantenha o 210, feira Puca. Subi pro 210 na Puca, Romeu Golf. Paulo Salvador, o. Acho que 393 autorizado, puxa o portax. Vou dar ataque do 3900. 3 mil pés, deixei 05, reposta estabilizada. 3 mil pés, flecha mais estabilizado, só 3300. Salvador, 72 da Rios, deixa para 4 mil pés na chegada, bom. 55 no 5, desça para 2 mil pés na proa de pelo, 55 no 5. 55 no 5 para 2 mil na proa de pelo. Estabilizado o localizador, total 9907. Torre em 1-1895. 1-1895. Torre Salvador, muito boa noite, total 9907, final da 10, baixar travado. Total 9907, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 089, boa noite. Autorizado pouso na 10, total 9907, uma boa noite. Tá, então tá na guarda, meu amigo. Torre 604, será que pode voar na proa de Froti? 2224, chame Recife, em 12685 e solicite ao mesmo, bom voo. Confirme, é 1-2695 ou 604? É, desconsidere. Voo no 604, mantém ainda a saída, temos status na aproximação. Saída 1-604. Passaria do 2224 Recife agora em 12685. Recife agora 12685. Boa noite, bom trabalho, bom final de semana. O Romeu Golf autorizado direto a Recife. Então vou direto ao Recife, Romeu, obrigado, amigo. O gol no 604, acione código transponder 5062. 5062, deixa eu lá. De 4 horas, alterna Natal. 393 5392. a bordo, entendido. Taxia, Pátio 1 Índio, ponto esperador 1895, legal 9012. Pátio Índio, ponto esperador 1895, 1695. Ouro 604, chame Recife, 12685. 2685, boa noite. Ouro 076, redução 2109, descendo para 2000 pés. 2109, descendo para 2000 pés, 076. Gol 9278, complete a aproximação, torre 11895. Boa noite, gol. 9278. Boa noite, continua aproximação, aguardo pista livre. Aguardando. 6313, pushback, acionamento, portão número 4. 13, aguarda ATR, tá certo, aguarda, pode ser usado, puxa, portão. É, aguarda a passagem de quem é retraguarda, ATR da Trip. ATR, ok, após a passagem do ATR, então inicia, né, 313. Tá passando já. Solo Salvador, total 9907 de Bruna, susto. 9907, taxi Alfa Juliette, remota 0943. Alfa Juliette, remota 09, bate 3, total 9909-07. Salvador, 5393, ponto esperando a Facebook. 5393, visual o aeronave na final. Ah, e batido. Posso mesmo ali, mantém 1-0. Posso aeronave na final, o pouso ali, mantém 1-0, e batido. Salvador, 3398, fazer uma noite, 108. Delta, 3398. Boa noite, 3398, identificação desse cruzeiro chegando mais. 3398. 320, autorizado, via 2 Zulu 20.